625, composição 3, puxa, acionamento, bom dia. Bom dia, autorizado puxa no 3, chama tá. Chamada tá. para o táxi do seu caminho, no PLD 1942. Autonomia 5 horas, 3 minutos, alterna Galeão. Mano, 1-4-2 a bordo? 1-4-2 a bordo. Sim, direita via Índia até o ponto de espera da 1-0, do ponto de espera torre 1-1-8-9-5, ajuste 1-0-1-3, o Xené 6251. 23, táxi via Índia, do ponto de espera 1-1-8-9-5. A torre de Salvador, Oceania 6251, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 130 graus, 39. Salvador, bom dia. 3171, bom dia. Autorizado Salvador Guarulhos, via Bezulu 1-0 até Taubaté, nível 320. Decolagem da 1-0, curva direita, da El Leda Motiva. 51-14, transponder, controle opera 120-8. chama para outro estacionamento, vou ficar meia dúzia. Puxa 6251, decolar aos 36, controle 120, décima 8. Controle 1208, muito bom dia, feliz dia das mães. Igualmente. Controle, muito bom dia, Puxa 6262, muito bom dia. 6251, sobe 360, voa Leda. 360, Leda, bom dia. gigante. Eu vou tentar contato com ele agora, ok? Na 6251, chama Recife no 251, alterna no 3325. 251, 3325, bom domingo e bom dia. Bom dia, bom. Obrigado. Ok, autorizado, chama para um táxi, está entregando 71. 71, livre táxi até o ponto de espera da 10, Fati Uni Índia, no ponto de espera Torre 1895, ajuste no 013. Bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 21 no zero graus, 7 noite. Tan 3171, decolado 56, controle 120.8, bom voo. 208, obrigado, bom domingo, Tan 3171. dia, essa 3171, decolou da El, passa 1900. Bom dia, 71, sobe 320, Lero Bel, viu? Da El, Lero 320, tá 3171. Pode voar da El da presença? Autorizado, Bel. Ato, voa da El, tá 3271. Tiono, chama Recife agora, 1251, alterna 13325, então 31, fecha. 251, 13325, bom dia. Obrigado, Mavão. 25, voa Pelo, desce para 4.000 pés, ajuste 1.014. Descendo para 4.000, comigo 14, deixando a minha 225.